A sua rádio onde você estiver. Hey, what's up? It's been a while. Talking about it's not my style. Thought I'd see what's up while I'm lighting up. It's cold hearted, cold hearted. No, it's lame, but I'm so wild. Saw your face and got inspired. Guess you let it go, now you're good to go. It's cold hearted, cold hearted. Oh, oh, it's probably gonna sound wrong. Promise it won't last long. Oh, oh, if we can never go back. Thought you'd like to know. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. E dizem que o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Mas às vezes eu tenho sinceras dúvidas, né? Por exemplo, nesta semana o cidadão com o nome artístico de MC Bin Laden, tá tranquilo, tá favorável, postou vídeo nas redes sociais reclamando que teve seu pedido de visto negado pelos Estados Unidos, né? Ele que faria um show aí em Nova York e teve que cancelar sua apresentação. Agora, mano, na boa, né? Analisa comigo, né? MC Bin Laden, tá ligado? Bin Laden, Estados Unidos, Nova York. Ô, Bin Laden, você não está falando sério, né? Quando diz que não entende por que o visto foi negado, né? Ou você acha, por exemplo, que um MC Adolf Hitler, por exemplo, conseguiria tranquilamente, favoravelmente, um alegre carimbo das autoridades da Alemanha, né? Claro que não, né? É maravilha isso aí. E por falar em maravilha, vamos à edição de hoje do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E em período de férias escolares, vamos destacar um atrativo voltado para a família aqui na terra das Cataratas, que faz sucesso especialmente entre crianças e adolescentes. Estou falando do Vale dos Dinossauros, localizado em espaço anexo ao complexo turístico Dreamland, na Avenida das Cataratas, no acesso ao bairro Remanso Grande. No local, que fica ao lado do Museu de Cera, é possível conferir bonecos em tamanho real de algumas das espécies mais conhecidas dos dinossauros, inclusive ali com movimento e com som, para acrescentar uma visão mais realista de como eram estes lagartos pré-históricos. O Vale dos Dinossauros está aberto todos os dias das 8 da manhã às 6 da tarde. E moradores aqui de Foz do Iguaçu têm desconto de 50% não apenas para o Vale dos Dinossauros, como também para todos os atrativos do Complexo Dreamland. Outras informações você obtém pelo telefone 45-3527-8100. Vou repetir aí para que você possa anotar, né? 45-3527-8100 ou então no site valedinossauros.com.br. E chegou aquele momento do programa Front em que normalmente eu trago aqui algumas das notícias bizarras, né, que bombaram ao longo da semana. E no programa de hoje eu não preciso nem ir longe, né, com o caso aí do peladão que tirou a roupa ao ser barrado na porta com detector de metal ali do Banco Itaú, né, na Vila Portes, sendo um dos vídeos aí, inclusive, mais vistos em todo o Brasil nesta semana. Mas como eu já falei disso no primeiro bloco, então eu passo a bola adiante. Eu poderia falar também da fábrica de lingeries Primadona da Bélgica, que para que os homens, né, sentissem na pele o que vive uma mulher com o peso adicional que a biologia, né, a obriga a carregar na altura do peito, sabe? Vamos traduzir aqui, né? Seios. Bom, a fábrica distribuiu alças com pesos para que os empregados homens pendurem aí no pescoço e sintam como se tivessem um par de glândulas mamárias bem desenvolvidas e saibam aí como é lidar, né, e se equilibrar com isso, né? E olha, o resultado foi incrível. Por exemplo, acabaram as gracinhas e as cantadas em relação às colegas de seios grandes. Pois é, né? Mas eu vou falar mesmo aqui de um caso ocorrido na China. E olha, rapaz, imagina a cena, né? Noivo e noiva tiveram um casamento ao estilo ocidental, bem moderno, né? Saíram da igreja a bordo de uma bicicleta elétrica. É legal, né? Muito cool isso aí, né? Bicicleta elétrica, o noivo na frente, a noiva na garupa, a galera filmando. Bom, o que aconteceu? A noiva caiu da garupa. O noivo não percebeu. A noiva ficou sentada no asfalto, com cara de tacho, a galera lá ficou rindo. E lá foi o noivo passar a lua de mel com a bicicleta elétrica. Ele é a bicicleta, porque se ele achava que tinha ainda alguma noiva na garupa, bom, não tinha mais, né? Ou que a noiva, mesmo que, né, digamos que eles tenham se encontrado, a gente não sabe, né? O vídeo termina com ela sentada lá e o sujeito indo embora. Bom, mesmo que eles tenham se encontrado e se acertado, né, com certeza a noiva estaria ali fisicamente indisposta, né, pra noite de núpcias depois do tombão que levou e da raiva que passou, né? Esquece. Sem chance mesmo. Front Transamérica até meio-dia. Que tombo, hein? We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to. Places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. Don't you see? Oh, we can go if we want to. Night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. See, we can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. See, we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking the chance. Safe to dance, oh, it's safe to dance. Programação musical aqui no Front, e você deve saber que existe uma lei aqui no Paraná, né, que determina que o hino do estado seja executado em eventos oficiais, como competições esportivas, jogos de futebol, etc, né? E nesta semana, o que aconteceu foi o seguinte: houve a cerimônia de abertura da etapa regional dos Jogos da Juventude do Paraná, Divisão B, ali no município de Cafelândia, e o responsável pelo cerimonial deve ter dito algo mais ou menos assim pro estagiário, né? Estagiário, sabe, né? Fulano, pega o hino do Paraná pra gente tocar? Bom, ele pegou, né? Ouve aí o hino que ele pegou. Paraná, já nasceste gigante, és o fruto de luta e união. Tens a força, o arrojo, a imponência e o poder da realização. Nas três cores do teu estandarte, tão altiva está a gralha azul. E eu imagino que a cena foi mais ou menos assim, né? O estagiário, sabe, né? Estagiário, né? Entrou no YouTube e digitou Hino do Paraná. Meu Paraná, meu tricolor. E pegou o Hino do Paraná Clube, né? Que é esse que está tocando aí no fundo. Enfim, se você não acredita, ó, pra ver o vídeo dessa monumental gafe e também a cara da galera ali em posição de sentido ouvindo o hino do tricolor da Vila Capanema, ó, dá uma passadinha ali no Twitter, arroba Transamérica Foz, e no Facebook Transamérica Foz, que nós estamos disponibilizando o link agora pra você. Mas o melhor talvez tenha sido a desculpa esfarrapada, né, do mestre de cerimônias ali após essa gafe. Escuta aí. Foi bem ouvido, mas pedimos desculpas aí pra quem de repente torce pra essa agremiação na qual a letra se referiu. É, não era bem esse o hino, né? Mas o Jorge Pegoraro aqui, que é paranista, certamente gostou mais de ouvir o hino do tricolor, né? E viva o tricolor da Vila, Fronte Transamérica até meio-dia. Transamérica Pop! Transamérica! Não vim até aqui pra desistir agora. Entendo você, se você quiser ir. Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas. Mas eu não vim até aqui pra desistir agora. Minhas raízes estão no ar. Minha casa é qualquer lugar. Se depender de mim, eu vou. vou até o fim. Voando sem instrumentos, ao sabor do vento. Se depender de mim, eu vou até o fim. Se você quiser ir embora, não vai ser a primeira vez, em menos de 24 horas. A ilha não se curva à noite adentro, vida fora. Toda vida, o dia inteiro, não seria exagero. Se depender de mim, eu vou até o fim. Cada célula, todo fio de cabelo, falando assim parece exagero, mas se depender de mim, eu vou até o fim. Agora não vim até aqui pra desistir agora. Programa Fronte aqui na Transamérica, e eu peço desculpas agora aos ouvintes, né, porque eu acabo de receber de Brasília, isso mesmo, de Brasília, uma comunicação muito importante. Nossa programação será interrompida agora para a transmissão de uma edição especial da Voz do Brasil em pleno sábado às 10 da manhã. Bom, para isso acontecer, imagino que deva ser realmente importante, né? Formada a cadeia? Vamos lá. Bom, eu acabo de ser informado também que essa edição especial da Voz do Brasil não inclui o locutor de Brasília, né? Eu mesmo terei que ler a notícia, então abre aspas, vamos lá. A agência de inteligência informa que efetuou na manhã deste sábado a prisão de integrantes de um grupo terrorista que planejava atentados no Brasil durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. É realmente notícia importante, né? Continuando. Os terroristas que mantinham contato através da internet planejavam atentados contra as delegações de Israel, Estados Unidos, França e Reino Unido. Olha, a notícia é realmente importante, né? Dando sequência aqui, vamos lá. Eles planejavam, entre outras ações, grudar chiclete no cabelo dos atletas olímpicos dos referidos países e estavam, com o auxílio do tradutor do Google, aprendendo a xingar em hebraico, inglês e francês para ofender a mãe dos competidores. Meio esquisita essa informação, né? Bom, vamos continuar aqui. Abre aspas. Outra tática adotada pela célula terrorista seria sabotar a refeição dos atletas, trocando alimentos nutricionalmente saudáveis por alimentos que provocam flatulência, como batata doce e repolho, elevando os riscos de ataque com o uso de armas químicas. Fecha aspas. Aí não, né? Aí a tal da inteligência brasileira só pode estar de brincadeira, né? Só pode ser palhaçada esse comunicado aí, né? Porque, enfim, né? Prender pia pançuda é fácil, né? Carpilote é que é difícil, né? Ninguém quer carpilote, né? Impressionante. Ô, Márcio Barreto, a porta do estúdio está trancada? Está, né? Porque já está quase na hora do alemão da Transamérica aparecer por aqui, aliás, né? Acho que é ele. Olha ele ali do outro lado do vidro, vamos ver. Ô, Márcio! Ô, Barigudo do Inferno! Abre essa porcaria aí, ó! Ô, Guilherme! Fala, alemão, você quer entrar aqui no estúdio? Ó, negativo, hein? Nem que você tire a roupa e fique pelado aí na porta, viu? Quer dizer, ô, alemão! Precisa não, cara, precisa não. Pode ficar de roupa mesmo, tá bom? Eu vou abrir a porta aqui então, vai que alguém filme e coloca na internet, né, como fizeram ali na agência do Itaú, vai ficar complicado, né? É, mas eu não tenho problema em tirar roupa logo agora que eu botei um parse no bitelo, né? Mas não precisa não, nós não queremos saber desses detalhes. Bom dia, alemão, tudo bem? Bom dia, ó, eu quero saber quem foi o bicho puro bocó aí que colocou essa porta giratória do inferno aí, ó. Dei 4 voltas bendado no estúdio aqui, ó. Fiz mais do que eu faço na academia. Mas eu vou esclarecer pra você que, ó, nada disso é por sua causa, tá? A porta não estava trancada por sua causa, sabe? É que a gente tá com medo, né? Medo de atentado terrorista, diz que tem terrorista solto por aí. Então a gente tá se prevenindo. E falando nisso, alemão, é verdade que você foi confundido aí com um terrorista? Olha, confundido eu sou desde o dia que eu vim pra esse país, né? A única alegria que eu tenho aí é que eu tenho ganhado de 7-1, por isso eu nunca me canso de dizer isso. Chupa! Pois é, e esse negócio terrorista aí teria alguma coisa a ver, né, com o fato de que depois do 7-1 as pessoas andam meio com medo do alemão? O alemão anda tocando terror aí nos brasileiros? Olha, tocando eu ando muito, né? O terror eu já não sei, né? O terror é tu olhar o preço do feijão, né? Ainda bem que eu gosto de joelho de porco, que isso é bem mais barato, né? Pois é, verdade. Agora, alemão, eu não sei o que é assunto você vai falar hoje aqui, aliás, eu nunca sei, né? É, mas você tem um papelzinho na mão, o que é isso aqui? É frase do dia? Chegamos nesse ponto, alemão? Pois é, tu tá falando de homem pelado aí, eu tenho uma frase do dia pra gente refletir sobre o assunto, né? Tu sabe que o Tico e o Teco foram no cinema, e aí eu pergunto pra você refletir agora, você que tá me olhando aí na Transamérica, quem pagou a conta? Olha, a resposta é clara, tá na tua frente, o Teco, porque o Tico tava duro. Eu não entendi, alemão. Não entendi. É que talvez o Tico está atrás de tu. Daqui a pouco tu já entende. Ah, tá bom. Vamos, Tico e Teco, ok. É, tá meio lento aqui também e acho que o ouvinte também tá na mesma situação, né? É, até pra não chegar em determinados pontos de raciocínio. Agora, alemão, vamos lá. Estamos nos preparando pras Olimpíadas. É fato isso mesmo? Você também se preparando? Ah, não. Nós estamos aí preparadíssimo pra Olimpíada. Olimpíada do Rio? Não, da Sanga. Sanga seca. Sanga porque Sanga é um tipo de rio, um riachinho, é isso? É isso, é meu país, né? Minha cidade lá, né? Sanga seca. E essa preparação aí para as Olimpíadas de Sanga seca, como é que começou? Olha, a gente começou melhorando para começar, né? A preparação do Aeroporto Internacional e Grêmio na Sanga seca, né? Usando um aparelho ultramoderno, né? Ultrassom. Daquele mesmo que usa em grávida? Esse mesmo, né? Esse mesmo. A gente tá fazendo alguns testes. Tá, desculpa aí que o toicinho que eu comi hoje de manhã no café da manhã me deu uma encascada, né? Não, isso aqui é a leptospirose. É, então, a gente tá usando, enquanto você tá fazendo alguns testes de cravitéris lá, a gente tá descobrindo alguns pai, né? Tá chutando muito esse equipamento, né? Mas nesse equipamento super moderno aí, nós estamos na pança do indivíduo. Por exemplo, vamos pegar aqui o nosso amigo que tá aqui na mesa, aqui, ó. O Marcelo Baretos, né? Ele tem esse pâncipe afantachado aí. Essa circunferência, né, boluda. Se forem decretadas misturas gasolóficas, como ovo cozido em conserva de boteco, por exemplo, com cebola, chucrutes, misturado com cerveja, a entrada do sujeito é proibida. Ele é um terrorista em questão. Não pode entrar na Sanga seca um terrorista em questão, por qual motivo? Posso saber? É, por tudo isso que eu falei. Isso tudo misturado e chacoalhado na hora de descer e subir do avião causa uma combustão que se chegar a vazar no avião vai... Meu Deus do céu, né? Vai acabar o mundo, né? Você não sabe a proporção disso. Então, nossa inteligência tá trabalhando para achar esses elementos em questão, né? Eu nem faço questão de saber mesmo a proporção disso tudo, mas vocês estão tendo um trabalho difícil aí. Parece que vocês bloquearam algumas pessoas, mas liberaram outras também, de outras nacionalidades ali nas Olimpíadas de Sanga Seca? É, não. Olimpíadas de Sanga Seca, os russos estão liberados... Mas só as atletas russas, né? Que preconceito, só as russas? Como assim? Tu não viu? Elas têm mais de 1 metro de perna, né? Tudo umas teteias. Agora, entendi o motivo, mas por outro lado, também tem outras moças lá do leste da Europa que são bastante esperadas. É as tchecas, né? Quem que não gosta de umas tchecas, né? Então a gente tá esperando todo esse povo aí. Tô quer saber agora do que vai ter mais aí? Tá ok no script? Eu quero saber, na verdade, todo mundo quer saber, né? Quer dizer, ninguém quer saber, mas vamos lá, é só pra continuar a conversa. Querem saber que modalidades que vai ter nas Olimpíadas de Sanga Seca? Vai ser como nas Olimpíadas do Rio? Como é que vai ser? Ah, vai, né? Mas vai ser mais seca do que do Rio, né? Porque não tem água. Por isso que é Sanga Seca, né? Tem que explicar sempre esse chilebe, né? Muito retardado. Olha, nós vamos começar com a Corrida do Porco, né? A primeira prova, muito esperada. O pessoal da seleção lá de Medianeira, né? São os favoritos nessa prova. Mas tem a prova de quem mais enche o saco. E todos os atletas, tem um item lá no regulamento, tem de ser cunhado no mínimo 2 anos, porque quem é melhor nisso, né? Um dos esportes mais populares aí da sua Olimpíada Sanga Seca é a canastra, né? É um esporte assim que existe muito, né, do atleta, né, canastra. E a nossa seleção entra muito forte, né? Nós temos aí o Saroio, né? O Saroio tem uma habilidade muito grande, ele consegue ver o jogo assim a 360, né? E ele é muito pica nessa prova, né? Peraí que eu vou colocar uma risadinha do Chaves aqui, porque essa expressão mereceu, olha, mereceu, parabéns. É, não, e eu só quero ver a expressão, né? O movimento do negócio. Olha aí, a prova que o mundo vai parar a boiar, seu Guilherme, é a competição de Porsche, né? Nós temos orgulho de dizer que temos o melhor chocador do mundo, né? O Chimiton, o Mário Punheto, né? O Mário Punheto, por exemplo, ele bate numa Porsche como ninguém, né? Sem dúvida, ninguém duvida. Agora, alemão, vamos lá, é um evento, as Olimpíadas Sanga Seca, um evento que, claro, vai despertar as atenções do mundo inteiro, né? Inclusive aqui os servidores, né, a Transamérica. Nosso streaming na internet está caído nesse momento, né? Muita gente acessando para saber. Quando começam as Olimpíadas de Sanga Seca? Streaming, o quê? É uma palavra aí que não é em alemão, é em inglês. É streaming. Em alemão eu imagino que deve ser streaming. Eu vou fazer que nem todo mundo faz. Entendi. Olha, vai começar dia 10 da costa a Olimpíada de Sanga Seca com os esportes aquáticos, Guilherme. É, nós preparamos uma lagoa seca com poeira vinda da China, né? Vinda da China? Por quê? É mais barata mesmo, né? Tudo que vem da China aí sai aqui no Paraguai, né? Aí pega daqui, é baratinho, né? E lá vai ter a corrida do caiaco, né? O povo GLS vai fazer a prova do nado corrido borboleta. E a siliconada irão fazer a corrida de peito. Aliás, já chama atenção aqui que pela internet não dá mais de comprar, né? A corrida siliconada que já vendeu tudo os ingressos para assistir, né? E quem nada de frente, nada de costas, alemão? Olha, aí tem que procurar aí o pessoal que convive ali no início da República Argentina, né? Esse esporte ali é muito praticado. Agora, alemão, tá, já falamos tudo que tinha que para falar, né? Então, a única coisa que eu tenho a desejar para você aqui é boa sorte nessas Olimpíadas e... Tá, já foi feita a propaganda, não precisa mais voltar para anunciar esse evento não, tá bom? Não, tá bom. Agora a gente vai só anunciar os resultados, né? A gente também, eu quero dizer aqui que a gente tem a maratona de Sanga Seca, né? Tá grande participado. A gente tem uma moça lá que ela é muito estimada para ganhar essa prova, né? Quero mandar um beijo para ela, Perseguida da Silva, né? Ela é uma corredora assim que... Meu Deus do céu, né? Então, mandar um abraço aí, um abraço lá pro povo de Sanga Seca. Audiência maciça aqui no teu programa, viu, Chileno? Ah, muito obrigado. Obrigado aí aos 15 ouvintes de Sanga Seca. Muito obrigado mesmo. Bom dia pra todo o pessoal aí. Não, lá é boa tarde já, por causa do fuso horário, né? Ah, tá, claro, Sanga Seca, outro fuso horário, claro. Alemão, obrigado, viu? Alô, valeu aí, ó, um abraço pra tu, Guilherme. É, meu amigo, vocês veem que não tá fácil pra ninguém mesmo aqui no front, né? Vamos colocar música agora, daqui a pouquinho eu volto com a participação aí. Vida Inteligente no Rádio, a Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Programação musical aqui no Front e já estamos naquela hora tão aguardada do programa. Você pergunta qual hora? O final? Não, ainda não. Temos mais uma hora ainda, né? Como diria o Zagallo, vocês vão ter que aí nos engolir até meio-dia. Bom, chegou a hora de conversar com ela. Aquela que tudo sabe, aquela que tudo armazena, aquela que tudo pesquisa. Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Estou feliz de estar aqui com você, seus ouvintes, e com o Beto, na caixinha de som da Casa do Pão. Como é que é, Mulher do Google? Acho que eu não ouvi direito, não. O que foi que você disse aí? Um abraço para o Beto, e para a Indianara, que sempre nos escutam. Indianara, você quer saber quem faz a minha voz? Exatamente, Mulher do Google. Foi o que ela me perguntou, inclusive, nessa semana, né? Mas aí eu pergunto, como é que você sabe que ela me fez essa pergunta? Sei de tudo. Sou a Mulher do Google. Ha, ha, ha, ha. Tenho todos os históricos de busca. De todos. E lá no histórico do computador deles, imagino que tem uma busca perguntando quem é você, né? É isso? Claro que tem. Mas eu alterei os resultados. Para que eles só soubessem hoje. Ok, ok. E a resposta qual é? Sim. Eu sou a Mulher do Google. Sou eu que faço a minha voz. Entende? Beijinho para vocês e seus clientes. Tá, acho que ficou bem explicativo, né? E você é a Mulher do Google, eu sou o Guilherme, ok? Sou eu que faço a minha voz também, tá, Mulher do Google? Sim. Eu sei. Claro que sabe, né? Abraço pra você também. Mulher do Google, uma das dúvidas do dia é a seguinte, né? Se a justiça precisa derrubar o WhatsApp de todo mundo no país inteiro porque não consegue obter acesso a conversas criptografadas, como foi que a Polícia Federal descobriu, ou afirma ter descoberto, né, as conversas entre os supostos terroristas tupiniquins presos nesta semana? Não sei, Guilherme. Pergunta lá no posto Ipiranga. Engraçadona, senhorita, hein? Mereço risadas do Chaves. Ok, ok, risadas do Chaves pra você então, ouve aí. Bom, você mereceu as risadas, já eu mereço uma resposta, né? Vamos lá. Não sei, Guilherme. Eu é que não colaborei. Porque o WhatsApp é do Facebook. Eu sou a Mulher do Google, empresa rival. Tá, mas você tem pelo menos alguma suposição? Tenho duas, Guilherme. A primeira é que o próprio WhatsApp vazou a informação. A segunda é que a descoberta foi por outro meio. E o ministro só deu um migué. Ha, ha, ha, ha. Pois é, realmente ficou essa dúvida, né? Agora, vamos lá. Jogos Olímpicos Rio 2016. O evento será ou não será um sucesso? Depende, Guilherme. E depende, posso saber do quê? As chances são de 50%. Mas eu acredito que será um sucesso. Tá, e por qual motivo? Vamos lá. A Anitta rebola bem. Anitta, você quer dizer Anitta, a funkeira, ela estará nos Jogos Olímpicos participando? Qual modalidade? Funk artístico? Não, Guilherme. Na cerimônia de abertura, cantando. Ah, não. Pera aí, Mulher do Google. Anitta, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos? Você não sabia, Guilherme? Bem. Saber não, não sabia não. Eu não sou a Mulher do Google, né? Mas que barbaridade, rapaz. Me tirou até o ânimo de assistir às Olimpíadas. Que sério mesmo. Anitta, o que, que tem a ver? Me tirou o ânimo até de continuar essa conversa, Mulher do Google. Desculpe, Guilherme. Não foi minha intenção. Não, não, tudo bem, Mulher do Google. Na verdade, nós é que já estouramos, né, o tempo por aqui mesmo, né? Mas, enfim, Anitta nas Olimpíadas. Mais bizarro que isso, só se a Globo colocar o Wesley Safadão pra comentar o futebol, né? Como é que é? Vai colocar? Bom, aí é o fim da picada, né? Mulher do Google, você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. Um excelente fim de semana pra você e seus ouvintes. Beijinho no ombro. Fiquem com o pai. Mulher do Google, todas as semanas aqui no Front Transamérica. E vamos agora a mais um intervalo aqui na programação do Front. Tem cantor popular hoje aqui? Mais um pouco e a gente lança um The Voice, né? Enfim, não, não tem cantor popular pra chamar no intervalo hoje, nem o Zé Mariano, nada, ainda bem, né? Intervalo, portanto, na volta, entrevista exclusiva com o Iguaçuíno, o iguaçuense com espírito de porco, né? Já está ouvindo o barulho dele aí no fundo? Vamos colocar o microfone aqui, ó, ouve aí. É, exatamente, ele já está na jaula aqui do estúdio da Transamérica Foz, daqui a pouquinho, hein, na volta do intervalo, programa Front até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.